de noite. Boa sorte, Black, fica cuidado com a maldade que vem de tocar ninja. Ninguém paga pra ver ou fica pra falar. Passaram de moto, agoniza alvejado no desespero. Ser humano que se vale o genocídio brasileiro. Se eu não fosse digno, eu nem fazia letra. Verídico em cada rima, versos em cada treta. Ritmo a milhão, a bruxa está solta. De calibre 12, pistola e metralhadora. Não sabe se é vagabundo ou polícia. O índice está aí, a estatística notícia. O negócio tá maluco, o gueto é violento. Cadáver e tristeza, cenário é sangrento. Atinge a artéria, o sangue esguicha. Filosofia da morte a calibres e toca ninja. Uma sessão de paz, deixa o meu ouvido tinido. Eu vejo um hino fuzilado caindo. Mais um velório no dia de amanhã. O estrago fez aquela Hooker alemã. Estilo gangsters, gangsters. Estilo gangsters. Estilo gangsters, gangsters. Estilo gangsters. Estilo gangsters, gangsters. Estilo gangsters. Estilo gangsters, gangsters. Estilo gangsters. Atestado de óbito, queima de arquivo. Puta maldade, meter o bala sem ter motivo. Sobrevivência, tudo isso em forma de ofício. Porque a letra verdadeira é poderosa igual míssil. Não me leve a mal, não me queira bem. Cuidado com a vítima, cuidado com o refém. E você da quadrada, e você do fuzil. A todos desse gueto, desse imenso Brasil. Conheço essa vida, etiqueta de barra paz. E estou indo pra guerra para resgatar a paz. A violência é vista com bastante nitidez. É sem compaixão, para a bola da vez. Automática dispara, assassinato brutal. Mas o corpo é encontrado no canavial. Então não fica moscando, que a bruxa tá solta. De calibre 12, pistola e metralhadora. Polícia ou bandido, todo mundo é vulnerável. Todos são vítimas, para a bala é implacável. Crime e a lei sempre estarão armados. Época de matança, temporada de atentados. Então mistura o ódio e a decisão mortal. Na selva humana, o predador é o arsenal. Quem saca primeiro é o dono da festa. Ajoelhado, misericórdia, tiro na testa. Pede justiça, o povo se revolta. Mesmo que é puro caso, não traz a vida de volta. Vingança, latrocínio ou crime passional. Troca de tiros na fuga ou motivo banal. Vítimas, vítimas no dia a dia. Vítimas, vítimas da covardia. No Brasil em geral, interior de SP. É o Deus de Abraão para te proteger. Então não fica moscando, que a bruxa tá solta. De calibre 12, pistola e metralhadora. De calibre 12, pistola e metralhadora. Estilo gangsters, gangsters. Estilo gangsters. Estilo gangsters, gangsters. Estilo gangsters. Estilo gangsters, gangsters. Estilo gangsters. Estilo gangsters, gangsters. Estilo gangsters. Estilo gangsters, gangsters. Estilo gangsters. Estilo gangsters, gangsters. Estilo gangsters. A vítima italiana conquistou Uber no litoral. Imagens exclusivas das câmeras de segurança de um prédio. Sargento de segurança morreram na hora. Policiais militares da rota invadiram uma chácara na região de Várzea Paulista, interior de São Paulo, onde estaria acontecendo uma reunião de integrantes do crime organizado. Nove homens foram mortos. A Polícia Civil investiga o envolvimento de policiais militares no assassinato de 12 pessoas na periferia de Campinas, a maior cidade do interior paulista. As mortes, todas com características de execução, aconteceram